Agora ele paga todo o mal que ele te fez. Agora ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelinho ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se junta com suas amigas e agora eu quero ver. Oi, manda ele se fuder. Manda ele se fuder. Oi, manda ele se fuder. Que aí? Seus namorados dá um grito aí. Tá fraco, né, tio? Tá fraco. Ninguém odeia o ex, não. Querem fazer TBT. A mulher que odeia seus namorados dá um grito aí. Se junta com suas amigas e agora eu quero ver. Ó, manda ele se fuder. Ó, vá, vá, vá, vá, vá. Manda ele se fuder. Todo mal que ele te fez. Agora ele paga todo mal que ele te fez. Marquinha ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. No tampa da pedrada pro desespero do seu ex. No show da pancadão pro desespero do seu ex. No carro de netinho pro se juntar com suas amigas e agora eu quero ver. Podem se cumprir. Que odeia o seu ex-namorado vai cantar comigo. Deixa só o povo cantar, viu? Se a banda tocar, psico, ninguém recebe cachê hoje. Tô falando, meu filho. Isso não pode! Tô falando, meu filho. A voz do povo é a voz de Deus. Canta comigo aí, ó. Se juntar com suas amigas e agora eu quero ver. Ó, oh, manda ele. Abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga, abraça sua amiga. Quem não sai do chão fica 30 anos sem fazer amor, 30 anos, ó, ó, se juntar com suas amigas e agora eu quero ver. Oi, manda ele se fuder, oi, manda ele se fuder, oi, que foi essa piscina? André Civis, o Mural de Ibicoara.